fantasia. Eu não sabia, queria me perder, vivendo longe de você. Tá tudo diferente, eu vivo tão carente, eu não pensei que ia me arrepender. Te amo, amor. Por azar, ação. E agora vi que não tem nada a ver. Por isso é que eu reluto por você. Te peço outra chance pra gente se entender. Chorei demais, chorei demais. Sem saber você me fez o seu refém. Sem você eu não consigo amar ninguém. Fantasia, eu não sabia, queria me perder, vivendo longe de você. Tá tudo diferente, eu vivo tão carente, eu não pensei que ia me arrepender. Te amo, amor. A felicidade e agora vi que não tem nada a ver. Por isso é que eu me luto por você. Te peço outra chance pra gente sentar.